amor se faz a dois e sempre vem depois de uma grande paixão. É quando o coração, se entregando à emoção, perde o medo e se rende. E o desejo de amar já não dá pra controlar. A paixão vira amor. O amor não dá pra explicar, nem dá pra falar o que sente quem ama. Fica cego, fica louco, sofre tanto por tão pouco, chega a ser exagerado. Do que estar apaixonado.